Já jogaram pedra, já fecharam porta, já me disseram, não tem mais volta. Mas eu conheço quem abre o caminho, mesmo no vale, não tô sozinho. Tempestade veio, me sacudiu, mas a promessa não sumiu. Deus me sustenta com sua mão e me levanta do chão. Eu sou prova viva que Deus restaura. Ele transforma lágrima em honra. Mesmo se tudo diz que não, eu sigo pela fé, não pelo chão. Ainda estou de pé, eu não parei. Foi Deus quem me guardou, me renovei. Não foi sorte, não foi por acaso. Foi a mão do céu que me deixou de pé, firmado. Pode vir vento, pode vir mar, eu sei em quem eu vou confiar. Quem olha pensa que eu vou cair, mas Deus me ergue só pra repetir. Ainda estou de pé. Já enfrentei gigante e deserto, mesmo ferido, ele me manteve por perto. O mundo dizia desiste, irmão, mas o céu gritava continua então. Eu fui moldado na provação, não largo a cruz nem minha missão. A cada passo Deus escreve uma história forte, firme e leve. Eu sou prova viva que Deus restaura. Ele transforma a lágrima em honra. Mesmo se tudo diz que não, eu sigo pela fé, não pelo chão. Ainda estou de pé, eu não parei. Foi Deus quem me guardou, me renovei. Não foi sorte, não foi por acaso. Foi a mão do céu que me deixou de pé, firmado. Pode vir vento, pode vir mar, eu sei em quem eu vou confiar. Quem olha pensa que eu vou cair, mas Deus me ergue só pra repetir. Ainda estou de pé. Se vier tempestade, ele acalma. Se falta força, ele me embala. Se eu tropeçar, ele me levanta e diz, continua, não te espanta. Ainda estou de pé, eu não parei. Foi Deus quem me guardou, me renovei. Não foi sorte, não foi por acaso. Foi a mão do céu que me deixou de pé, firmado. Pode vir vento, pode vir mar, eu sei em quem.